3310, sem identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível 050, ajuste no 018. Medalha 2, completinho do procedimento, chame a torre na frequência 198 do sinal 95. Então, 3662, no solo 45, ao liberar a próxima direita via Fox, chame o solo salvador no 21, desse momento. Via Fox, com o Fox, Goiânia 310, compaixão do procedimento, torre ano 895. Minha 3 no zero, me escuta? Escuta, boa. Minha 3 no zero, boa noite, pois eu estou ligado, que estou no zero, vento 310, sala 54, a liberar via Fox Trot, chama o Sala Salvador no 21 nesse momento. Direita na Fox 209, amanhã. Alfa, Kilo Índio, boa noite, Lívia Sanaia, boa tarde. 1344, essa é a identificação, via chegada do MED 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 08. Para 96, deixa para 2 no César, ajuste na 08, autorizado final do procedimento, aposta avisada. César, 118, aposta estabilizado na OIA 67, voo 1096. Está ligeiramente abaixo de 50 em quantas visagens, certo? Sim, acho que eu tenho que agradecer as instruções do governo da Namibia. Certo. Braço que o site que eu estou usando é a parte para ingressos pelo site. Sexta, Gol, 1096. 1096, com tradicional do procedimento, chama a torre em 198, do final 95. 1895, Gol, 1096. Só estimador, boa noite, Gol, 1096. Vamos a 2 milhas para o Indesear. Comando 096, boa noite, avistado, pouso autorizado, sistema 0, vento 130 graus, 08. Repressões na 10, Gol, 1096. Estamos já assumindo e utilizando inicialmente a minha animal em texto, como sete. Passando o braço que o índio é decolagem autorizada. Pistão 97, vento 140 graus, 109. Zero 096, no solo aos 21. Siga o táxi via Foxtrot. Na alta, chama o solo em 121 nesse momento. Foxtrot na alta, 129, até daqui a pouco. Contém iniciando. Tango Bravo, que lindo, decolador 22, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Espera, agora o controle 908, Bravo, que lindo. Controle Salvador, boa noite, Papatango Bravo, que lindo. Papatango Bravo, Kilo Índia, sendo conforme autorizado, aguardando contato radar. Sendo conforme autorizado, aguardando contato. Bravo, Cleide. Código 1344, eu estou próximo aqui de interceptar o externo, o localizador. Apaguei tudo aqui porque tem um sujeito aqui mandando um laser aqui, ok? Incente o 1344. Papatango Bravo, que lindo, contato radar na decolagem, via certa Momo, subiu para o nível de voo 040, autorizado, subiência, 040. Subiência, autorizado 040, autorizaria a passar pela radial 3 segundos, né? Papatango Bravo, que lindo, é negativo, mantenha o perfil da saída, voando Momo. Voando Momo, Bravo, que lindo. Autorizado lá na Proa 352. Proa 352, Bravo Cilindro. Proa 344, forma tráfego em posição 1 hora, 9 milhas, cruzando 2 mil pés, a subida para 4 mil pés, em Tapalça 30. Ok, cara, eu estou interceptando o localizador VS. Plano 344, completado o procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 344, boa noite. Fomos autorizados, pistão 90, vem 140 graus, armado mais. Ok, eu tô tudo apagado, vou ligar as luzes um pouco mais próximo do pouso, ok? Sim, sim. São 3197, boa noite, mantém o ponto de espera. Você já confirma o tempo total de voo? Aproximadamente uma hora, senhora. Eu vou de preparação para check. Oportunamente solicitaremos alguns procedimentos e instrumentos para a pista 10, o Bravo que lindo. Gente, Bravo que lindo. Delta Zero Two, Falcon Identification, Lab 1, Survivor, Descent to Flight Level 060, Kinage 1019. Luna 344, me fala 29, liberando minha Fox Touch, me fala Salvador no 21, me deixa uma massa. Também 197, autorizando decolagem, pistão 1-0, vento 1-4, 0 graus, 0-8, mais. 1-0, 3, 1-0. Tranquilo, 197, decolado 23, no chão de controle de Salvador, 120, décima 8. 08, melhor, só 3, 07. Pista 3, 1, 97, decolou. Tango 1, meta. Compacto. Tranquilo, 197, contato radar na decolagem, acima para nível de 340, saiu São 1. 340, São 1, só 3, 97. Sobre 2795, forma tráfego 11 horas, 1 a 8 milhas, rumo norte, mantendo 4 mil pés, um papa alfa 3-0. Papatango, Bravo, Kilo Índio, forma tráfego, posição 2 horas, 1 a 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando 1 a 40, descida para o 050, alfa 172. Capitão Bravo, Kilo Índia, feliz operação, curve à esquerda na proa 230 limitada pelo localizador. É possibilidade de liberar velocidade na posição pelo próximo 275? Privado, 2795, sem restrição de velocidade. Ok, sem restrição de velocidade.